Este sábado, 14 de dezembro, não perca no pavilhão da Liga de Melhoramentos em Nogueira do Cravo a grande festa de angariação de fundos para os bombeiros voluntários de Oliveira do Hospital. Uma noite diferente com a presença de Fernando Alvim. Era um bocado festinha. Era um festinha, mas o meu pai a esse nível ensinou-me várias coisas e uma delas, há coisas que ele se orgulha ainda hoje, que é nunca ficou nenhuma por dar. O meu pai, em caso de dúvida, dava-me logo a seguir um par de galhetas. Há umas miúdas e miúdos que se atrevem a fazer, porque sabem que o pai se calhar não vai intervir logo a seguir com um fortíssimo par de galhetas. Com o meu, isso não foi o caso. Eu sabia que se fizesse mais neira, a fatura seria elevadíssima. E ainda os inesquecíveis no HF. Partiram, as folhas caíram. Também a presença da Estotuna de Hospital e muitos DJs para animar a noite. Este sábado, não perca, no pavilhão da Liga de Melhoramentos, em Nogueira do Cravo, 14 de dezembro, grande festa. Ajuda assim os Soldados da Paz, uma organização da Associação Juvenil dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital. Esta é a grande campanha, por um Natal melhor, com o Fernando Alvim e os UHF.